navios. Todo mundo no cais do porto, as ruínas e os mortos pelo caminho. As passagens já faz tempo que estão esgotadas, e não há nada que interrompa a evasão e o fluxo. E não há nada que interrompa a evasão e o fluxo.